4235, Torres Avellani, mantenga il pistone 0. Confirme, voo número 20. Só para confirmar, está livre o endereço de decolagem para o 10? Confirmo, autorizado. Vento 150 graus, 109. Decolagem da pista 10. É autorizado, endereço de decolagem do 10, voo número 20, obrigado. Piso 4, Salvador. Pioneer, minha 3 no 4, Salvador. Prossiga, minha 3 no 4. Pois Momo, Petrolina na coroa. Pois Momo, Petrolina, 63 no 4. Prossiga. 3145, autorizado Galeão, via Open November 857 Moço, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda Irume, transponder 5427, controle Salvador 120, decimal 8. Então, 3145 autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda Irume, Upper November 857 Aerovia. Transponder 5427, 1208, o controle. O TAM 3145 pronto para o pushback, acionamento, portão 62. 3145, correto, cotejamento, pode... Corrigindo, correto, cotejamento, autorizado pushback, acionamento, reporte TAC. Autorizado, TAM 3145. 239, controle do Salvador 208. 208, voo no 620. Fazer o voo no 620, decola. Voo no 620, contato radar na decolagem, sobe via Boca para nível 370. Boca nível 370, voo no 620. Tango Vitor Kilo Delta, prossiga. Matango Vitor Kilo Delta, a IS fez contato conosco anteriormente e pediu que você entrasse em contato com a mesma. Voa posição por base. 235, posição Cubas, grato. O número 69 está em contato com o Centro Recife, aguarde. Aguardando. Canal 3-1-4, Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, bom voo. 2-6-8-2-5-4-5, obrigado. 2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-2-5-4-5. Controle azul 4206. 4206, acende identificação da CV, chegada à Mare para nível 050. O ajuste no 013. Descendo via para o 050, resultado 23, do 4206. 869 após pelo voo Cessna 366. Após o pelo 366? Após a posição pelo voo Sierra Vitor 366, gol 1869. Sente. 69, voo 1169, negativo, a gente só está coordenando com o centro, aguarde alguns minutos. Centro decolagem 46. Zero 02, viramos até o nível 1195, confirma. A solicita descida para sul de tráfego, Salvador. Desde 02, descida para sul de tráfego, ajuste Salvador no 093. Para sul de tráfego, no 093, ao recurso, 02. Controle do aeroavisante, Salvador. Voo 1869, desce para 2500 pés, o ajuste 1013. Autorizado a RNAV da ficção no zero, reporte estabilizado. 2935, centro Recife, 1951, alterna 12835. 251, 2835, boa tarde. 1169, eu falo voltando? Prossiga. O 1169 está aguardando cópia devido a... Estamos confirmando com o centro Recife sua rota. Pois temos aqui no plano, Alpes 190, Taubaté. Qual rota que o senhor possui? A mesma. Assim, porém, a UNOTAN, previsto das áreas chavantes, acredito que o senhor tenha ciência, e para cada horário, uma rota diferente para Guarulhos. E o centro então está verificando qual seria a rota que seria prosseguir, e o mesmo fará contato conosco dentro de alguns instantes. Centro 190. Você dois confirma para o que está matando? Também está matando por objeto Salvador. CNP 02. C02, voa para o farol de Itapuã. Farol de Itapuã, eu vou te dizer. 1620, centro Recife, 1268, 5, 1, 2, 5, 4, 5. 685, 125, 45, centro Recife, voo 1620, obrigado. O azul 4206, seria possível o frente do ao 369? Azul 4206, pode estar, pira volta, aviso 366, desespera 25006, autorizado a RNAV e reposta estabilizado, ajuste 9093. Oi, Silvio, descida para 2500, após o TAP voa ao 66, resultado 2013, reposta estabilizado, 4206. Solo da 3145 para o táxi, 153 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Confirma o alternado, da 3145. Campinas. Livro táxi é a parte Luísa, ponto espera para o Suna 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro, 10, 13, da 3145. Táxi, Salvador, Sunny 90, formação contato, descendo 150. Então 3190, acione identificação da CV, chegada Mari para nível 050, o ajuste em Salvador no 093. Descendo via, como 050, velocidade de guarda de TAP. 3190, autorizado TAP. Boa de TAP, descendo 050, 3190. Desmão 869. Boa noite, 69, torre 118, decimal 95. 18.3? 118.95, gol 1869. 95, boa. 145, uma boa tarde, no ponto de espera da 10, pronto. Sou 3145, mantenha o ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, mantenha. Torre, Salvador, gol 1869, passou 372, baixo travado de novo. 1869, pouso autorizado, pistão na 0, vento 140 graus, 099. E depois? Tango Eco, Data Fox Trot, prossiga para o controle. Tango Eco Delta Fox, acione pressionda 0123, mantenha o corredor Veracruz e após através de Paris para ingresso do corredor Interlagos, confirme o tipo do tripulante. Delta Fox, confirme para o B. Delta Fox, reporte Paris. Deixo o farol de Tapuã, atrás do 27 pés, 02 para ingresso de tráfego, torre 118, decimal 95. Torre, resultado, para controle? Farol de Tapuã, visual. Nipo 02, ciente, mantenha as pernas no farol de Tapuã, curva pela esquerda. Número 2 para pouso na pista no zero. Mantenha as pernas pela esquerda, farol de Tapuã, o Nipo 02. Novo Romeu Vitor Hotel, voador do corredor Caixa Prego, reporte para a descida no tráfego de conhecimento no setor, acione transponda 0122. Ajuste em Salvador 10113. Vamos ver o Vitor Hotel, confirme para controle. Vitor Hotel, autorizado direto Vera Cruz, confirme o tipo de equipamento e o designativo para o aeródromo de GQS. Azul 6919, prepare a saída da El e aguarde a cópia. É da El, é da morte. Sente. Voo 9169, pronto, cópia? Pronto, cópia. Voo 9169 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, VPs do 10 Tabaté, nível 360. Saída da El Lida Motiva, decola da pista na zero após a decolagem em primeira curva à direita. Aciona 5424, controle 120, decimal 8. Guarulhos, nível 360, pêsulo 10, Taubaté. Decola da 10, primeira direita da El Lida Motiva. Aciona 5424, controle 1208. Gol 1169 e pronto, pushback e acionamento. O 969, cotejamento está correto, está livre, puxa portão 2, chama táxi. Livre, puxa, chama táxi, o 969. Fala, gol 869, livre na alfa. Gol no 869, autorizado, táxi via taxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 869. Torre em Salvador, azul 4206, está pesado na final. Azul 4206, vento no 40 graus, 109, querengar no 013, povo autorizado, pistão no zero. Informação de tráfego à direita, P3 Força Aérea, 1500 pés, espera no litoral sul, não interfere com o povo. Gente, tá visual com tráfego ajustado 1013, o azul 4206. 3145, decolado 53, chega em controle Salvador, 208. 208, 3145, bom. Controle 3145, uma boa tarde. 3145, contato radar na decolagem, sobe via Dael para o nível 360, após 3000 pés, autorizado direto para o Dael. Salve via da El para o 360 após 3000 direto da El, tá? 3145. Até agora com o Delta Fox, confio pro que está mantendo. 065. É com o Delta Fox Pro ideal para a Parita, pro 050. Pro 02, chame finalizando 360. Para finalizar o 360, 02. Fato com o meu Vitor Hotel, não há tráfego de conhecimento no setor. Descida a critério, reporte 20 milhas de Salvador. O ajuste mantém 1-0 no 3. Da retaguarda da Embraer da Azul, gire base pista no 0. Retaguarda girando base pista no 0, Olympus 02. Via chegada a Mari para o nível 060, o ajuste em Salvador no 0 no 3. Após a posição de TAP, irá voar o serviço 366. Recebe mais, 360, após o TAP, 3190, após o TAP, desce para 0500, o ajuste 10103, sou autorizado a RNAV, reposta TAP. Zero, autorizar direto e TAP. Direto TAP, 210. 9. 189 a bordo. 4 horas e 15 minutos, galeão. Bom, 169, livre táxi via Índia, ponto espera, piscina 0, chame a torre 198, decimal 95, ajuste o altímetro na 0, na 3. Via Índia, ponto espera, chame a torre 199, na 0, na 3, ajuste 169, bordo. Boa tarde. 02. Olímpico 02, sim, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Olímpico 02. Azul 4206, solo 55, libere próxima à direita e chame solo 121, decimal 9. 219 na direita, 4206. Na subida lotar, aciona o transponder 5463, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Batango Vita pelo Delta correto, confirme. Pel B, autonomia, o pátio que se encontra? Sente, porém informe o pátio. A Bahia está ciente, chama a torre 118, decimal 95. Fala, azul 4206, alisou. Azul 4206, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Azul 6919, azul solo. 6919. Pronto, cópia? É, escute. Azul 6919, autorizado Campinas, via Pesuru 10, por base. Pesuru 16, Posmo, direto com fim. Após, direto Chomorde, Pesuru 30, Antite. Nível de voo 320. Decola da 10. Primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição ótima. Transponder 5450, controle Salvador no 20 decimal 8. Autorizado Campinas, rota do plano, Pesuru 10, Pupada, Pesuru 16, Posmo, com fim de Chomorde, Pesuru 30, Antite. Nível 320, El, Leda, ótima, da 10, 450, 208. Torre Salvador, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, sinal pista no 7, Mina Rimar. Sinal no 7, Camara Rimar Fox. Tony, está passando o Kilo Delta, Delta, estacionamento chame 206, Juliette, gate 08. Juliette, gate 2, obrigado. Gol no 69, decolagem autorizado no 0, no 50 graus, no 09. Decolagem no 90, o 969. Papa Tango, Eco Delta Fox, em condições de manter presente pela velocidade que está mais próximo da cabeceira? Tá, sim. Sim, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Agora do 6999, pushback acionamento, ponte 06. 0, torre 118, decimal 9. Boa. Espera, curva esquerda, farol de tapão 1500. Eu vou iniciar a espera, curva pela esquerda, no farol de tapão, ali por 02. É Grota Fox, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 50 graus, no 09. Vento hoje no 7, Fox. Salvador, boa tarde, 3197, estabilizado, sinal 0. 3190, boa tarde, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Guarda, 3190. Gol no 169, decolou 59, controle de Salvador, 208. 208, boa tarde. Boa tarde, gol 1169, decolando, Adael. Gol 1169, contato radar decolagem, sobe via Adael para nível 360. Via Adael para 360. 3145, centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35, reporte de Zios ao mesmo. Ok, 251-2835, reporta, boa tarde, bom trabalho. Paciente da mesma zero de pouso 90. Torre Santa Lado, Mangana, vai ser com 09 a bordo, 4 horas de autonomia, Alberto Salvador, o Victor Kilo Delta pronto por tarde. Tá forte, solo 02, qual parte? Fox, no corte de frequência. Vitor, Kilo Delta, observe Papa Alfa 31 ingressando no pátio 5, após o mesmo, inicie táxi, chame o posto de espera, táxi Papá. Papa. Pode lá, ingressando no pátio 5, está autorizado o táxi, o Vitor programa. Olimpo 02, está visual para a posição final no 0? Afirmativa. Sim, sim. Ingresse com o número 2, base, pista no 0, aguardando autorização de pouso. A gente informa que você vai ingressar como número 2, a intenção são mais 5 TGL, por favor. Sim. Monitor, Kilo Delta, me escuta? Afirmo. Controle, perguntou se você tem condições de ter colado a pista 35. O vento no momento é 150 graus, 099. Sim, então alinhar e manter a pista 35, pista Kilo Delta. Afirmo, alinhar e manter a pista 35. Mantenha a saída lotada. Após o toque remetido, curva à direita, suba para 1.500 pés e mantenha o farol de tapona. Após o toque remetido, 1.500, farol de tapona. Ordem 202. Olimpo 02, autorizado a tocar a remeter, pista 10, vento 150 graus, 109. Liga o toque remetido, pista 10, Olimpo 02. Então, 3190 autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi ser Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette. Táxi 3199, até na Serra Brava, o meu papel, autonomia 0430, CAB 113. Autorizado pista 35, vento no pista 0 grau, não quero mais. Autorizado decolar pista 35, Victor Kilo Delta. Vai dar pista no 0, quando lá a torre 198, decimal 95, QNH 10 no 3. Direito de vez para o Romeu Vitor Otama, acesso corredores da Vale. Para o 1.500 pés. Atendo identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, Lajuxa em Salvador no 013. Sim, via chegada a Mari para 050, no meio 3, 12, boa, Azul 699, ponte, cara, para Azul 699, alinhar e manter, se estamos vendo. Ali manter, 699. Pode voo 090, Vitor Kilo Delta. O azul 275, no parte 3, autorização para Vitória. Azul 2591 na Bart, cópia. É, isso aí, 2591, obrigado. Agora no papo. Azul 699, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090, 150 graus, 099 metros. Decolagem 099. 62190. 62190, torre 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, Chame 210, pouso autorizado, pressão no 0, vento 140 graus, 0199. Pouso na 10, 210. O Elipse 02 está iniciando espera pela esquerda no final de Japão. Ciente. O 999, decolou 07, 208. 208, obrigado. Azul 6919. Azul 6919. Contato radar decolagem sobre via da EL para o nível 320 para 3000, está autoridade direto da EL. Após 3000 direto da EL. Dá visual no setor aqui, pode curvar à direita já? Azul 6919. Após 3 mil pés, mantém a brota 3 mil pés após ser autorizado direto da... Mantém a brota até 3 mil, vai manter. Eu, Chave e Alfa Tango, prossiga pro controle. Tipo de acoplamento e PLB? Sim, espera no litoral sul, P3 por série, não interfere. Sim, é verdade. Cada passando uma série sobre condições visuais, vou na prova da rotatória, o ajuste Salvador 0, 1 ou 3. 360 e chame para gerar base. Tem um tráfego para pouso na pista no 7 que transporte de inferno tem prioridade. Afirmativo, vai ter que estar mais 360, que o Unix 02. A porra do Xalé para estar no controle. Vitor, o Del, está autorizado direto de Seado. É Seado, não vai para o Del, graças. Centro Recife, 1251, alterna 12835. 02. Salvador, muito boa tarde, Salvador, com o meu Vitoratel. Com o meu Vitoratel, chame na final da pista 17. Vai chamar. Chineira 210, solo 12, direito 219. Direito 219, tá certo. 290, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette. 0, Olympus 02. Corrijo, toque remédio, pistão no 0. Opa, remédio, pistão no 0, Olympus 02. Número 2 para a Copa, prepare Arbor 1 Elefa, da 3677. Arbor 1 Elefa, guardando da 3677. Alô, Salvador, já teria autorização do 3591 da Azul? Afirme da 591, pronto. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 591. 2591, autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160. Decola 10, primeira curva direita, saída coral, 5466, transponder, 120, decimal 8, controle de Salvador. Sendo estabilizado, mando ICAP de Serra do 366, 2017. 466 no Transponder 208, é o controle Salvador, obrigado. Reporta, pronto, pushback, azul 2591. Vai reportar para pushback, seu 3677, cópia? Prossiga, pronto. Seu 3677, autorizado Brasília, via Peso 17. Malba, Peso 17 novamente, Apino, após direto, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor 1 no Elefa, 5472 ao transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Autorizado 360 Brasília, conforme rota, Pedulu no 7. Malba, bota Pedulu no 7, até a fim. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolando da 1-0, primeira curva direita. Controle 208, acionando 5472, 367709. 3677, correto? Pode ir pronto para o feedback de funcionamento. Bom, meu Charlie Alfa Tango, salvo que não recebo o modo Alfa Charlie. É, sendo normal, stand-by, a gente. 04-6210. Graças a Deus, 04-6210. Meu charge é passando, negativo, não recebo alvo. Charge é porte CEASA. Quando solo, check set, responder. Ok, contato com a gente. Azul 6919, centro Recife, 1251, na alterna 12835. Segundo, obrigado. Quem te afirma, o Charlie Alfa quando receber o sinal do Alfa, o Charlie e o Palma Areta. Sim, sim. 02, pouso autorizado, pistão no 0, corrigindo. Toque remetido autorizado na 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. Livre para a remetida, pistão no zero, tem um baixado travado. Vou me pegar dois. dilatória, o catarrão vai dilatar, eu vou no meu pé. Bom, meu Charlie Alpha Tango, em palmo que chegou ao modo Alpha, negativo para o modo Charlie. É, para ingresso, circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. 295. Torre Alpha Tango, Alpha Tango. Charlie Alpha Tango, final 97, autorizado. Autorizado, final 97. Está recebendo o modo Charlie, está para o modo Alpha Tango, acionado, 2212. Agora, não, ainda após primário. Alfa Tango, Vitor Kilo Delta, passo 0.010, Nordeste, Salvador, serviço mandar encerrado. Manter o controle de Salvador para ter vindo informação de voz, é 60 milhas, é após Centro Recife, 126.85, alterna 12545. Certo, até 60 milhas, vai manter o apoio. A escuta no controle de Salvador e apoia 12545-2085, Vitor Kilo Delta. Não, a senhora poderia informar, por favor? Se eu receber o modo Charlie, eu aviso, pode deixar. Certo. Está mantendo o número no meu pé para 500 pés, está na final da minha pé. Confirme a última transmissão? Desculpa? Confirme a última transmissão, se ele é fatão? Está mantendo de 1000 para 500 pés, final da 17, o Charlie é fatão. Sim. Alívio 02, o corrimento é o 20, mesma instrução, 1500 pés, curva direita, farol de tapor. 1500 para o Chapuã, Olympus 02. Está faltando minha pouso na cabeceira, não é? Afirmo. Pouso autorizado, estou no 7, vento no 40 graus, 109, agora. Pouso autorizado, cabeceira no 7, graças. Controle Salvador, boa tarde, bom 645, Salvador. Sou no 645, acendo de identificação da CIA, chegada a bom para nível 120, o ajuste 1013. Ajuste padrão, direito 3, vai guia até o 120. Voa no 645. Bebe ainda, modo Charlie, cara? Recebi agora. Tá. Recebi só agora na curta final, antes não recebia. Graças. Está para nível 120, número 1 na aproximação. Número 1 na aproximação. Você dá direção, senhor? É, direto ao 367. Número 45, autorizado direto, Serra, 367. Esse agora para nível 4.000 pés, ajuste no 0.13. 367 para 4.013, padrão ajuste, 1.13, obrigado. Para o Tapão, visão coronel binacional, o Olympus 02. Ciente. Tem condições de prosseguir mais em frente via litoral e depois girar base? Afirmativo. Ciente. Alongue e aguarda a transmissão para girar base. Alongue e aguarda para girar o Olympus 02. Cabeça da nossa vai deixar a Ciente, ela fazendo ingresso de direita. Olhando Romeu, no corte de frequência, falou 22. Voo no 166, pouso autorizado pistão no 0, vento no 60 graus, 099. Pouso autorizado no 166. 7, nível de voo 360, saída Argor 1, transição Elefa, aciona 5502, controle 120, decimal 8. 360, via outro planter Zulu no 7. Saída Robor 1, transição Elefa, 5502, o transponder controle 120, 180 para o voo no 869. Saída Arbor Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, transição elétrica, gol no 869. Correia, faz quanto gol no 869? Gente, manda pronto, importa, gol no 869. Polo 1, 2, 3, libera direito. Eu tô vendo. Ok, vou levar, 2, 1, 2. Trem baixado e travado, visual coronado migrando na Fox Sul. Tem que ter mais um toque remetido? Toque remetido. Ele está fazendo arremesso em Olímpico 02, 190 graus, 1-0. Arremesso Olímpico 02, pós, fala de Capão, confirma. Afirmo. Claro. Passa arremetida por via esquerda, 1.000 pés, deixando para girar base. Então, após a arremetida, 1.000 pés, esquerda, passada para girar base, Olímpico 02. Bruno 66, táxi de Alfa, reporte de Juliette. Alfa, reportando da Juliette, gol, Bruno 66. Cena 6143, acionando identificação da SV chegando no Golf para nível 060. O ajuste em Salvador no 0123. Salvador 25 na aviona, com 65 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. As 2591 no táxi em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 14-1895, altímetro no 013, boa viagem. Pátio 3, pátio 1 no Pandorácio, ponto de espera 1895. Nove reduza para 2309. 2309, 3209. Tá firme? É o Oceania 6201, 3301, 3301, Galeão. 7 minutos para 4, 6201, número 2. Falo, vou no 66, após o ATR da Azul à esquerda. Ingressa Juliette, portão 07. Juliette 07, gol 9, 66. Azul 4206, Proscópio. Afirmo. Prezado Recife, Azul 197, nível de voo 350. Perfil da saída Fuca, transição Caju, aciona 5507, controle 120.8. Estado Recife, nível de voo 350, Operzulu no 7, decola no 0, Puca, Caju, 5507, código 201, é o controle, o azul, tá 206. 120.8 o controle. 208. 4, poste pronto azul 4206. Certo. Postando 6201 no ponto cópia. Afirmativo. Cruzado Galeão, UP November 857-360, saída da El Leda, DCT Irume. Aciona 5501 no controle 120 decimal 8. 360 da El Leda Irume, UP November 857-360, 201 e 208 no controle 201. Correto, aposto no outro, acho que não é 201. Pode estar na próxima, estamos no 04. Azul 259, eu não autorizado. Linhar e decolar a pista 1-0, ventando 50 graus no 1-9. Ali decola, azul 259. 639, reduz para 250 mais. Olimpo 02, autorizado, base, reporte final, baixado e travado. Está girando base, reportará final, baixado e travado, Olimpo 02. Iniciando a decolagem no 0 azul, vem em cima do ônibus. Gente. Rádio, pista 0, é poste de árbitro 366. Gente, amanhã 66 estabilizado, voo 1-6-4. Número 2, para o pushback. Gente, aguardar, 366. 8, desce para 4.000 pés, o ajuste 1013. Rosetap, voo 368, desce para 4.000, ajustado 1013, TAM 3894. Campo 02, autorizado, toque e arremetida pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Permitir a pistão do zero, tem baixado travado Olympus 02. Azul 2591, decolado aos 30, controle 120, decimal 8. 208, azul 2591. Controle azul 2591, na coral. Azul 2591, no contato com a radar na decolagem, só devia ser da coral para nível 160. Via coral após 1-60, após 2.000 pés pode voar na frente coral, azul 2591 após 3.000 pés, autoridade direta para o coral. Confirme então, 3.000 pés coral? Azul 2591 após 3.000 pés, autoridade direta para o coral. Gente, após 3.000 pés voa coral, azul 2591. Então, 3894 reduza para 2009, sai com o número 2 na aproximação. 79, 3294.